Odoppiava! Odoppiava! Odoppiava! A sonda do mar rolou! A sonda do mar rolou! A sonda do mar rolou, minha mãe Manjá rolou. Sarabá, rainha do mar. Sarabá, minha mãe Manjá. Sarabá, rainha do mar. Sarabá, minha mãe Manjá. A sonda do mar rolou. A sonda do mar rolou. A sonda do mar rolou, minha mãe Manjá. Do mar.